Brasileiro, batuqueiro, mar abaixo, macapá. Sou garantido, caprichoso, foi bombar. Sou Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Pororoca, Carimbó, Marajó, Ara, sou nortista. Meu coração bate palma no Tocantins. De repente eu toco passo já em todo o Maranhão. Santo Reggae Boi em São Luís. A Ilha do Amor, eu danço Reggae Boi em São Luís. Sou garantido, cabeçoso, foi bombar. Sou Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Pororoca, Carimbó, Marajoara, nortista. Meu coração bate palma, o Tocantins. De repente eu troco o passo já em todo o Maranhão. Pensando o Reggae Boi em São Luís. A Ilha do Amor, eu danço o Reggae Boi em São Luís. A Ilha do Amor, já era Lamazon, Lamazon, Lamazon. Lamazon, Lamazon, chamará Lamazon. Amazônia, brasileiro eu sou. Sou brasileiro da Amazônia, brasileiro eu sou. É que está Brasil. É que está Brasil.